A partir desta terça-feira, algumas secretarias municipais adotarão um novo horário de atendimento em Foz do Iguaçu. A Secretaria Municipal de Obras, que atende no Edifício Classic, vai reduzir o intervalo de almoço para dar mais opção de atendimento ao público. O funcionamento no horário da manhã segue das 8 horas ao meio-dia, mas o retorno no começo da tarde foi antecipado das 13h30 para as 13 horas, finalizando o atendimento às 17 horas. A Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Socioeconômico, Indústria e Comércio abrirá de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, visto que trabalha integrada com serviços do governo do estado, que já funcionam neste mesmo horário de atendimento. O Banco de Fomento, a Casa do Empreendedor e a Agência do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, ofertam os serviços ao público sem intervalo para almoço, das 8 às 14 horas. A Prefeitura Municipal e demais secretarias seguem com o seu funcionamento normal, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Vassi Álvaro, para a CBN Foz.